este é o Caminho de Emaús. Hoje falamos da Juventude Operária Católica. Aida Brito guia-nos nas leituras deste domingo e o Ricardo Perna é o responsável pelo espaço de opinião. Ao Caminho de Emaús. O país vive uma crise económica com reflexos no mercado de trabalho. O desemprego sobe e as condições dos trabalhadores têm vindo a piorar. Para dia 24 de novembro está marcada uma greve geral. É este o cenário e são estes os ingredientes para a conversa com a Coordenadora Nacional da Juventude Operária Católica. Eu sou Elizabeth, sou neste momento Coordenadora Nacional da Juventude Operária Católica. Estou também como dirigente livre do movimento. Trabalho em exclusivo para o movimento neste momento. E o que é a Juventude Operária Católica? É um movimento de jovens, internacional, com uma grande participação, também em Portugal, grande. Se calhar não tanto como desejaríamos, mas é uma semente que tentamos todos os dias lançar. Trabalhamos com jovens, temos o nosso método por excelência de revisão de vida, o ver, julgar e agir, com o qual procuramos que os jovens se apercebam da realidade, dos seus problemas, olhem essa mesma realidade aos olhos de Jesus Cristo e depois procurem ter uma ação sobre ela, ou seja, também procuramos capacitar os jovens para dar resposta às situações que fazem face. A nível prático, como é que isso se faz? A nível nacional, sou um movimento nacional, mas tem atividades, tem encontros, como é que funciona? Essencialmente estamos divididos em pequenos grupos de base, e é esta a essência do movimento, são os grupos de base, porque é aqui que se faz a revisão de vida. Faz-se partilha de vida e depois, a partir da partilha, desencadeia-se a revisão de vida, que vai levar a uma ação. Depois há atividades diocesanas, há atividades nacionais e também europeias ou internacionais, quando é o caso, que são mais pontuais, são mais específicas, mas o mais importante é mesmo o trabalho das bases. E o trabalho está especificamente ligado à questão laboral ou trabalham a vários níveis? Tudo começa nos grupos de base a partir da partilha, não é? As problemáticas podem ser muito diversas, a partir do momento em que tudo começa pelos problemas das pessoas, não é? Podem ser a família, pode ser a escola, temos jovens também que ainda são estudantes, podem ser os amigos, pode ser o trabalho e, obviamente, muitas vezes passa pelo trabalho, pelas relações, pelas condições ou pela falta de trabalho, mas são diversas. Abrangemos tudo aquilo que engloba o ser humano. Porque parte dos problemas e das vivências de cada um. E da vossa experiência com os jovens portugueses, quais são os problemas e que temas é que os jovens transportam nesta altura? Os problemas dos jovens são muitos os problemas que abrangem a sociedade de uma forma mais transversal. Aquela que nós achamos que é a realidade neste momento muito, muito preocupante é o desemprego. O desemprego e a precariedade, ou seja, por um lado, uns que não têm trabalho e os que têm e que o têm de uma forma muito precária, que lhes absorve muito tempo e que lhe retiram o tempo que também é fundamental e consideramos essencial para si mesmos, para a família, para os espaços de lazer, para a cultura e que, de certa forma, retiram a dignidade dos jovens. Depois há toda uma série de outros problemas que geram a emancipação tardia, temos também como consequências a desestruturação familiar, a insegurança e a pressão no trabalho e depois também injustiças na escola e também problemas familiares. Todos esses problemas são transversais, apanham jovens cristãos e jovens não cristãos. Como é que é o vosso trabalho, neste caso específico, com jovens católicos? O nosso trabalho não é específico com jovens católicos, não é? Porque, maioritariamente, somos um movimento católico. Não significa que o nosso trabalho seja só com cristãos. Muito pelo contrário, o nosso objetivo é evangelizar. Por isso tentamos evangelizar os que não estão evangelizados, não é? Os evangelizados às vezes também precisam de ser evangelizados, mas o nosso trabalho é com todos. E o trabalho que tentamos fazer é nos grupos de base, nas revisões de vida, a partir daquilo que são as problemáticas levantadas pelos jovens, tentar dar-lhes um pouco desta formação através do testemunho de Jesus Cristo, também da doutrina social da Igreja, e tentar transmitir uma série de valores que consideramos essenciais. E o que é que Jesus Cristo e a doutrina social da Igreja têm a dizer a um jovem desempregado? Antes de tudo, diz-lhe que nunca desista. Jesus é um exemplo de persistência e de esperança. Por isso, esta seria, sem dúvida, a mensagem essencial. Continuo sempre à procura, que não desista e, acima de tudo, que perante estas dificuldades também não se deixe ir abaixo, não se contagie negativamente e procure encontrar sinais de esperança naquilo que puder. Por exemplo, enquanto está desempregado, pode sempre dedicar-se aos outros, pode fazer voluntariado e pode aproveitar este momento, esta etapa menos boa da sua vida, para dar-se aos outros, tendo mais disponibilidade para isso, por exemplo. Tem havido também muitos movimentos de contestação, muitos com jovens, muito de precários também, em Portugal, a nível internacional. Temos agora a greve geral marcada. Também tem lugar esta contestação? A JOC está a favor dos trabalhadores que aceitem aderir à greve geral do dia 24. Consideramos que é um momento que deve ser de reflexão. Não deve ser vou fazer greve porque vou fazer greve, mas vou fazer greve inserido numa postura pessoal de fazer face à crise, não é? Eu penso que o meu contributo para a crise neste momento é fazer greve e não só. Apelamos a que as pessoas não fiquem só pela greve. A greve é uma forma de contestação muito importante, mas que as pessoas procurem também no seu dia-a-dia encontrar mecanismos para serem resposta à crise. Achamos importante que cada um no seu meio, no local de trabalho, na escola, procure unir-se aos colegas, procure também sensibilizar os colegas e em conjunto encontrar formas de resolver problemas concretos. Existem muitos organismos, muitas organizações que se juntaram quer aos movimentos de contestação, quer a esta greve. A postura da JOC é diferente de alguns destes grupos? Não creio que seja uma postura diferente. A esperança é algo que caracteriza muito os movimentos cristãos, não é? Como baseando-nos na pessoa de Jesus Cristo e sendo Jesus Cristo uma pessoa que nos trouxe tanta esperança, temos este carisma. Mas há alguns movimentos que também defendem este contributo pessoal e a importância de cada um ser responsável e assumir-se também como solução. Nós, de forma mais vincada, assumimos isto baseando-nos nesta nossa crença, não é? E no testemunho da pessoa de Jesus Cristo. E como é que vem a nível prático, como é que este testemunho de Jesus se pode aplicar agora? Vem a greve e depois? Quais são as soluções para esta fase difícil? Ou que soluções é que podem ver no meio desta situação toda? Soluções a nível geral não são assim tão fáceis, não é? Porque se fossem, estariam a ser praticadas. Mas a solução passa pela igualdade dos sacrifícios que se pedem, por exemplo, não é? Não é uma solução muito difícil. É um valor, no fundo. Se houver igualdade, pelo menos não haverá tanta revolta e as pessoas não se sentem tão injustiçadas. Pois, a nível pessoal, caberá a cada um, perante as situações difíceis que se encontra, se têm colegas que estão a recibos verdes, perceber como é que podem ajudar aquele colega com a entidade patronal a sair daquela situação, a lutar por outras situações. Se têm um colega no desemprego, como é que o podem ajudar a encontrar mecanismos de procura de emprego ou de valorizar-se numa entrevista, ou até perceber se a pessoa está a procurar o emprego certo, se não tem capacidades, que está a subvalorizar e se pode procurar emprego numa outra área que até não esteja tão difícil. Está-me a falar de coisas, se calhar, muito concretas, do dia-a-dia dos trabalhadores. Sentem que existe um grande individualismo por parte dos trabalhadores, ou seja, quem está numa situação confortável não se preocupar muito com as pessoas que estão ao lado e que só quando estão afetados, se calhar mais diretamente, é que atuam ou agem? Sim, sentimos um pouco isso e também é visível nas manifestações que vão ocorrendo por setores. São importantes porque lutam por coisas específicas, mas que é importante que nos sintamos mobilizados e que a luta de um seja a luta de todos. Não é que não façamos manifestação apenas quando nos dói a nós, mas que consigamos perceber que quando há sacrifícios doem outras pessoas. E um trabalhador cristão também será diferente? Também tem essa missão e esse compromisso para com a fé que diz ter, não é? Se diz ser cristão, deverá ter uma atitude muito diferente. Aliás, se não o tiver, deverá colocar-se em causa se de facto é um cristão. Um cristão tem que ter uma atitude diferente.